gravando. Hein, pessoal? Esses tempos o Eduardo deixou o Skype Recorder gravando 36 horas, vocês acreditam? Mandou um áudio pra mim com 1,5 GB de tamanho. Caraca! Eu provi tudo, cara, que ele fazia lá com o Rodrigo. Ixi, tá doido? Ai, brincadeira, cara. Tinha um blue safado. Ah. Você está ouvindo Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Nilson Lopes. Vambora aí pro SSS hoje. Só jogos, né? Rank S e SS, hoje nós vamos tirar. É, depois a gente explica o que, que é esse trocadilho, né? É, Super Combo Finish. E junto aqui conosco ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Aos trancos e barrancos, solavancos, estamos aí de volta. É nóis. Olha aí, olha aí. Foi, mas ele tá aqui. Foi tanto SX que chegou, parece até uma televisão velha. E agora ele, Ricardo Spider. E aí, pessoal, tranquilidade? Esquema pra mim é o seguinte, cara: dívida pra mim é sagrada, então Deus lhe pague. Amém. Puta que pariu. Mas é um miserável mesmo. Mas o negócio é o seguinte. É sempre... Ah, vai começar, o Spy, vai começar. Não, é o modo filosofia, né, cara? Tem que vir, né? Não, vai. É porque vai, se Deus falhar, você pode contar sempre com o Irineu. Se ele não pagar, nem eu. Não, hoje ele tá com stand-up na ponta da língua, cara. Eu vou ficar quieto pra não falar nada, bicho. Que a blasfêmia aqui já passou 18 mil já. Ok, terminando aí com as piadinhas do Edu. Edu hoje tá um comediante, é a febre tá afetando o Edu. Edu tá dodói hoje, né, Edu? Tô um pouquinho gripado, cara. Não faz isso. Ah, tá zicado. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, né, como sempre, hoje nós vamos falar sobre as indicações do Neilson aí. Três jogos sensacionais aí, pela primeira vez saindo da rotina aí. Neilson resolveu mudar um pouco. Já a gente fala melhor sobre isso daí, certo? Então vamos ao momento dos recadinhos. Pessoal, por favor, prestem atenção e para nos ajudar aí a divulgar cada vez mais o podcast. Não é mesmo, Eduardo? É isso aí, galera. Se você estiver lá pelo Facebook, você pode ir lá curtir nosso grupo no facebook.com/groups/machines. E você também pode passar lá na nossa página do Facebook, no facebook.com/machinecast. Já se você estiver querendo usar o Twitter, você pode ir lá pelo @machine_cast. E se você estiver fazendo parte da Alvanista, você vai lá no @machinecast. Então, pessoal, e outra coisa que vocês podem fazer para ajudar a gente é também indicar o nosso podcast aí para algum amigo, né? Algum cast que você escutou nosso aí. Pô, dá uma dica lá, a gente já gravou tantos temas diferentes aí, né? É, tem algum que você mais gostou aí, acaba, indica para um amigo aí, para um colega, na escola, na faculdade, no trabalho. Enfim, pro cara que vende Bíblia de sábado de manhã. Esses caras aí. O cara que vende bala dentro do ônibus. É, o cara que vende bala, aquele cara que pede dinheiro. Falou, cara, não posso dar dinheiro, mas eu te dou uma indicação boa, serve? Aí você indica o Machine Cast pro cara, entendeu? E assim é nós vamos. Boa, cara. Então é isso aí, galera. Ajudem a gente, indiquem nós lá. Só precisa indicar um cast e a gente já agradece muito aí. É isso aí, valeu. Certo, pessoal, então, dados os recadinhos, né? Está na hora de começar o nosso cast. Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Começar o nosso cast de indicações, e hoje nosso indicador aqui, né, digamos assim, é o Neilson. O Neilson vai começar com a sua primeira escolha de console. Neilson, qual o primeiro game que tu escolheu? Soul Calibur de Dreamcast. Olha aí, jogão, boa, hein? Boa. Exclusivo, Nils? Exclusivo do Dreamcast até hoje. Saiu pro Xbox 360, mas foi naquela, como é que é, na XBLA lá, na Xbox Live, né? Sim. Mas aí já não conta. E ele saiu pra outro console? Ou só pro Dreamcast Saiu pro Dreamcast e tem pros fliperamas. Então, mas eu tô confundindo então nisso, porque eu achei que Soul Calibur tinha pro PlayStation 1. Não tem, então? Tem, não. Não, o PlayStation 1 tem o Soul Edge. Que no Japão é Soul Edge, se não me engano, nos Estados Unidos é Soul Blade. É, então foi. Que é o antecessor do Soul Calibur. Então foi esse que eu joguei. Soul Calibur é depois. Soul Calibur é depois desse jogo, entendeu? Ok. Passa alguns anos depois, né? Que no japonês os caras falam Soul Calibur. Jogou, Eduardo, esse jogo? Joguei, cara. E devo dizer bastante, viu? Quando o amigo meu deixou um Dreamcast dele emprestado comigo lá em casa, o único jogo de luta que tinha no Dreamcast era o Soul Calibur. E só tinham dois jogos de multiplayer, que era o Soul Calibur e o Sonic Shuffle. Então, cara, era pra jogar multiplayer, era Soul Calibur o tempo inteiro, velho. E fervia muito versus Soul Calibur. Mas. Então, aí, Nilson, só que miserável, Nilson. O cara tinha Dreamcast na casa dele e não pegou Shenmue pra jogar. Mas Eu não peguei Shenmue pra jogar porque eu só tinha os jogos. O meu amigo era o único que eu conhecia que tinha um Dreamcast. Mas. Eu jogava só os jogos que ele tinha. Mas, Edu, você jogou na época ou depois? Tava no fim da vida do Dreamcast, né? Já tava começando. 2002? 2001? Não, na verdade não, foi bem depois. Eu joguei foi em 2005. Então, caramba, bem pra frente. Já tinha... É. Bem, já tinha bem pra frente. Já tinha o Soul Calibur 3, já. Então, mas vocês sabem que eu tô com... Eu tava aqui pensando, eu joguei Soul Calibur no Dreamcast também. Olha aí, olha. Eu joguei porque o meu amigo Helder, o nome dele é estranho, mas ele é gente boa, é... ele tinha Dreamcast, cara, e ele tinha todos os top jogos lá, então eu joguei com certeza o Soul Calibur na casa dele também. Olha só, Nilson, que mentiroso, ó. Tinha todos os top jogos. Ai, eu nem joguei Shenmue. Cara, mas ele tinha Shenmue 1 e o 2, cara, e eu não joguei, porque pois é. A gente ia lá pra jogar multiplayer, né, cara? Ah, cara, vocês sabem que Soul Calibur é um daqueles jogos que te impressiona, além da jogabilidade dele ser primorosa, de um jogo de luta 3D muito bem feito, ele foi aquela conversão de fliperama que estrupou até o próprio fliperama, porque a placa da Namco System 12 deu dó, cara. Porque, tipo, eles pegaram, a Namco viu que o hardware do Dreamcast era muito mais poderoso que a placa deles. Eles refizeram o jogo todinho, as texturas, tudo. E o trabalho, quando você bota a versão de fliperama lado a lado, cara, parece que a versão de fliperama tá rodando no Play 1, cara, no Sega Saturn. Tão feio que é, cara. Você fala, que isso, cara? Ah, é pior. E não é o único título que acontece isso, né, Nilson? 98 também é a mesma coisa, né? A versão de Dreamcast é melhor que a do Flipper. É melhor por causa dos cenários de trás, dos cenários de 3D, sim, né? Sim, sim, é bem melhor. E, pois então, além dos gráficos, como eu disse, a jogabilidade dele é ímpar, cara. Por quê? Pô, tem os combos, todos os personagens são fáceis de dar combos. Tem um ring out que tinha no Soul Edge, entendeu? Sim. Você joga pra fora. E, é o que eu mais gosto de fazer, isso. Cara, tem certos personagens lá que são apelões demais da conta. Pra você ganhar, tem que ser no ring out mesmo. Tem, é. Na moral, cara, é muito difícil. Mas, falando um pouco da história do Soul Calibur, a única coisa que eu sei, assim, de cabeça, porque na época era inglês, né? Na época eu não sabia inglês, então, né? diferente de hoje, eu sei que ele se passou alguns anos depois do Soul Edge, né? Sim. Tanto que tem alguns personagens ali que são filhos dos anteriores, né? Sim, sim. Teve personagens que morreram e coisa e tal, enfim. Sabe me dizer quanto tempo depois? Como é que funciona a história? O que houve? Rapaz, a história eu não sei direito, não. Porque nem na época eu procurava muito saber da história, não, cara. É um mal de jogo de luta. Ninguém muito tá interessado na história, né? Eu queria era descer o cacete com o carinha do espadão lá, grandão. O Nightmare? É, o Nightmare. Rapaz, aí, três espadadas daquela você me matava o cara. É. Tão pesado que era a espada dele. É, eu lembro que no Soul Calibur, no Soul Edge, eu jogava muito com o Siegfried. E aí no Soul Calibur tinha o Nightmare, só que daí, né, ele era do mal, né? É a única coisa que eu entendi quando eu zerei com o Nightmare, que quando você zera, explica que, igual você falou aí, o carinha que você jogava antes no Soul Edge, como é que é o nome dele mesmo? Era... O Siegfried. Você acabou de falar. É, o Siegfried, ele era o Siegfried. Aí, quando ele pegou a espada Soul Calibur na mão, ele fez virar aquele bicho lá, não tem? É o Siegfried, mas quando ele... Mas fala, eles fala. São a mesma pessoa, então, o Nightmare e o a princípio, não, porque eles aparecem, inclusive, até os 5 lutando sempre um contra o outro, né? Mas suponho eu que ele tenha se separado, porque a espada do... A espada do Nightmare é a Soul Edge. Isso, e a espada do Siegfried é a Soul Calibur. Exatamente. Então, a parte mal dele, não tem? Isso, eu suponho que tenha sido isso mesmo, tenha separado, né? Sim, a parte mal dele, porque os movimentos e os golpes são tudo igual, né? São igual, é o mesmo golpe, é os mesmos golpes. É. Todos os movimentos é igual. Isso, no Soul Edge, quem tinha a Soul Edge era o Cervantes, né? E olha, você pega esse jogo até hoje, o jogo é bonito de se jogar e de se ver também. E o gráfico não envelheceu. As músicas são foda. As músicas são muito boas. Tem, lembro, não sei vocês, mas quando eu comprei a Gamers na época, em 99, tinha uma matéria de quase 5 folhas falando desse jogo. De tão bom que esse jogo era. Eu falei, caraca, eu tenho que jogar esse jogo. Quando eu joguei, realmente era aquilo que eles falavam mais um pouco. De tão bom que o jogo era. E o jogo foi lançado em 99, velho. Quer dizer, o jogo tem o quê? 17 anos? Quase 18, né? Quase 18 anos o jogo. Velho, então, vocês... Mas vocês sabem que eu não gosto muito do jogo de luta 3D, assim. Eu nunca gostei muito do jogo. É, pera aí, só um pouquinho. Onde é que é? Então, um pouquinho. Sabia. Enfim, porque eu era mais acostumado à mecânica do King of Fighters e Street, né? Sempre gostei mais, enfim. Não, mas. Oi, Ricardo, esse mas jogo. Calma, filho. Esse jogo é muito bom, cara. Calma. Segura sua maçã aí, né? Segura sua maçã, meu filho. Que é o seguinte. Eu não gostava do jogo, mas, cara, eu lembro de tanto no Dreamcast olhar assim, e no arcade também, porque eu consegui ver no arcade. O jogo impressionava pela fluidez. Isso. Tipo, muito bem feito, cara. Isso. E era assim, você olhava assim, pô, era um Tekken com armas, a galera falava na época, assim. Spider, de que era um Tekken com armas, até porque é o mesmo universo. Sim, mas era como se fosse, né, cara, na época. É o mesmo universo do Tekken? É o mesmo universo do Tekken. Não sabia, Du? Você tirou isso? Porra, porque tem até personagens do Tekken, né? Yoshimitsu era vivo sem ser virado robô no Soul Calibur. Isso, ele era um samurai mesmo, né? Eles eram um samurai mesmo. Não sabia, Du? Pior que é. Aquele samurai principal que a gente joga é o Yoshimitsu do Tekken? Não, aquele é o Mitsurugi. Ah. Mas tem um Soul Calibur, alguns Soul Calibur, até eu acho que ele aparece na abertura do Soul Edge, né, Eduardo? Não é ele que aparece com ataque, take, na abertura, lá explodindo lá o... Mas aí é fanservice, não, cara? É personagem colocado não, só cara, pra... Não, cara, igual não. O Darth Vader apareceu no 5? Não, o nome dele, é o nome dele, a história dele, fala da história dele quando termina com ele e tudo. É, cara, porque o Yoshimitsu... Não, eu tô dizendo assim, não é personagem que, tipo assim, é do cânone da história do... Do cara, mesmo universo. Passa, é igual passa. O Yoda e se passa, o Darth tipo, Vader, não? Não, oh, não, não, não. Se não, passa, o Yoda tipo... e o Darth Vader é outra coisa, não tem nada a ver. Hein? O Edu, então, eles estão lá só, tipo, complemento de extra. Sim, lá, de que... Esses não, dois sim, mas o Yoshimitsu faz parte do jogo. É tipo, o Soul Calibur, ele se passa milhares de anos antes do Tekken, entendeu? Isso. E Yoshimitsu ainda era vivo, não era um robô, entendeu? Ele era um samurai, tinha até a bandeira de samurai lá, entendeu? E ele os era... Os golpes, tudo é ele. Os golpes, tudo história, é a mesma coisa. Nome, tudo a é história, ele. A história... Você não abre ele pra jogar, ele já tem pra jogar, entendeu? É, tu nem compra também, né? Que doido, velho. Inclusive tem um outro que tem o Heihachi, né? Mas daí é outra coisa. Não, né? Aí o... já é. É, isso aí eles que quiseram botar mesmo. Aí é fanservice mesmo. Mas o Yoshimitsu não, o Yoshimitsu faz parte. Mas esse jogo impressiona pela fluidez, eu concordo com o Nilson até hoje, cara. A jogabilidade dele realmente é muito boa. E. Pô, o jogo é excelente, diversas armas, variedade de golpes e tudo mais. É, eu que não gostava mesmo, porque eu achava o jogo meio travado, assim, né? Comparado aos King of Fighters Street. Mas eu reconheço que é um jogo muito bacana e muito divertido até hoje. É que provavelmente estava acostumado com a velocidade desses outros jogos, né? Mas os jogos, os jogos 3D, tipo Tekken e Soul Calibur ou qualquer outro... São mais reais, né? Ou até mesmo o Virtual Fighter tende a puxar mais pro real, então... Exatamente. Tem que ser travado, né? Mas, ô Neilson, tu... Não sei se tu confirma que o teu personagem principal, o que tu mais gostava, aliás, era realmente Nightmare no Soul Calibur ou não? Rapaz, eu jogava com todos, mas o que eu mais gostava de jogar era com ele mesmo. É, e tu, Eduardo, lembra? Cara, o personagem que eu gostava de jogar mais era o Killik. Aquele que é assim, é o principal, no caso, né? No carinha do bastão. É o carinha do bastão. Se ele é o principal, eu não sei não, velho. É, ele é protagonista. Pra mim, o personagem principal era o Mitsurugi. Não, Mitsurugi é, é o protagonista do Soul, que, o Soul, Soul Edge, Blade. Soul Edge. Isso. É. O Killing, ele é filho da... da... não lembro o nome dela lá, do Soul Edge lá. Enfim. E aí ele é protagonista nesse com uma outra menina que eu também não lembro o nome. Mas eu... bom, o personagem que eu mais gosto, ele é filho do Lilong lá do Soul Edge, que é o Maxi, né? Que ele tem num Chaco, né? Ele é o... ele, com certeza, ele é antecessor... ele é um... é, o Lau do Tekken, provavelmente, ele deve ser descendente do Max aí, do Lilong, né? Porque são os mesmos golpes, mesmas coisas, sim, só que com num Chaco, né? É. Viu, Eduardo, como os universos se batem? As coisas se batem? E a Sofit? Nunca me passou isso pela minha cabeça. Olha aí. Eduardo, explodindo a cabeça, e não é de febre, hein? E a Sofit é com o vento batendo, aquela sainha dela. Ô, delícia. Ela com aquela espada com o escudo, eu chegava a fazer. Ah, que beleza. Mas Spider, fala aí, Spider, qual é o teu preferido? Não, então, eu gostava de jogar com esses dois aí que você e o Edu falaram, o cara do bastão e esse cara do Nunchaku aí. Ah, esse porque cara. Naqui... deu pra ver que tu não gosta mesmo do jogo, né? Eu não lembro, né, cara? Eu não guardei o nome. E era assim, eu gostava do cara do Nunchaku, porque a arma era diferente e tal. E na época, sim, de Bruce Lee e tudo mais, né, cara? Nunchaku era sucesso. Não, mas naquela época... aquela época era a época de Bruce Lee? Ah, sempre foi. Caralho, cara! Foi. Já era andava o de... jogo. Era o já andava jogo, de DeLorean naquela época, já? Era o único jogo que tinha Nunchaku fora Tartarugas Ninja, que eu lembro, entendeu? Ah, eu já ia te corrigir já. Como assim? E o Michelangelo? Então, cara, calma. Sempre lembrei do Tartaruga, sempre. Mas fala, Nilson. É, dos personagens antigos que veio do Soul Edge, foi o Mitsurugi, Ataque, a Sofitia, o Voldo, o Cervantes, o... não o tem Rock. Cervantes no 1, não tem? Tem todos. Tem, pô, você abre ele. Tem o Cervantes, o Rock, o carinha lá do... como é que é? Um coreano lá, a Mina, Seong Mina, o Suang da espada chinesa e o Siegfried. E o mais legal de todos, que é o Voldo. Não! Voldo é muito não, legal, velho. Voldo é legal. Não, o Voldo é sinistro. Era muito caramba. O Voldo ele é já... bizarrão, velho. Ele parece que eles tiraram o personagem de Silent Hill. É, uh-huh, exatamente. Voldo, ele parece o capeta, o capeta dando ré no kibe, velho. Nossa senhora. Nossa senhora, me veio na mente agora o Eduardo vestido de Voldo. Tá doido, velho. O Edu, o Tim Blue te chamou de capeta aí, cara. Tá vendo, velho? É o jeito que ele me ama, esse filho da puta. Que pariu, cara. Mas, eu vou conseguir dormir hoje. Eu não vou conseguir dormir hoje com isso na mente, cara. Meu Deus. Mudando de assunto pra coisa. Vou ter que ir na igreja pra poder tirar isso da minha mente. Mudando. Um personagem que eu achei com um design bem interessante foi a Ivy. A Ivy, sim, é aquela espada. Nossa, de corrente dela, bem a espada foda. Espada chicote. Velho, aquela espada chicote dela é um capeta, mano. A Ivy, rapaz, a Ivy, ela é muito gostosa, cara. Puta merda. Meu Deus. Nossa. Mas eu ainda não tô conseguindo tirar da mente o Cervantes, o Voldo. Eu, hein? Caraca. O Voldo era foda. Mas, completando, igual o Edu falou, os personagens novos que veio no Soul Calibur foi... foi a Irving, né? O Nightmare, o Max, o Killing, já falamos. O Astaroth, que é aquele doidão de máscara, sim, com machado gigante. Ah, aquele bicho é desgraçado. E o Chihuahua, que ela usa uma espada chinesa, né? É Xianhua. Xianhua, sei lá como é que fala isso. Xianhua. Como é que é o nome do carinha? Zalazalamel. Zalazalamel, isso. Não, Zassalamel. Só nome lazarento. Ele usa uma foice e o Arthur... ele também é legal, velho. Ele parece o... Eduardo, vê se, se tu lembra. Ele não parece o... como é o nome dele? Puta que pariu. O... caralho, puta o anjo que pariu, caído lá puta do, que pariu do o negócio pra segurar no carro. Aham. Uh-huh. Ih, velho. Caralho. Ó, você também deu um branco aqui agora. Não é Duriel, não. Anderiel, não. Duriel. Tirael. Tirael, exatamente. Aí você abre. Aí você tem o Arthur, que é tipo um espelho do Mitsurugi. Ele, tipo, é ele, mas ele mexido, sei lá, um redesenhado. E tem o Lizard Man, que é aquele carinha, parece um largato, que usa espada e escudo também. Ah, o Lizard Man, esse daí é. Esse sim é ancestral do Rex, né? Eu achei que era do Gon. Do Roger. É Roger, né? Nome do. É Roger o nome do lagarto, aquele do Tekken 2, não é? Roger é o canguru, não? É o Gon o lagarto, Sônia, não? Não, esse aí é o 3. O dinossauro é do 3. No 2 tem um lagarto. Como é que é o nome dele? Tu lembra nisso? O Lizard Man é dinossauro, velho. É um tipo um Velociraptor, né, não? Não, o Lizard Man é um... Lizard é dinossauro em inglês, Eduardo? Não, é lagarto. Mas ele é... Ué, não impede dele ser um dinossauro e ter o nome de lagarto, não. Ai, não lembro o nome. É o Alex. Tekken 2, o dinossauro é o Alex. É, e se você conseguir botar um Game Sharkzinho, você consegue abrir o Inferno e o Yoshimitsu. Olha aí. Até o Yoshimitsu tem, olha só. Tem. Porque o Yoshimitsu, ele é um secreto no jogo, né? Tipo, se você conseguir várias lutas sem perder, igual antes, antes tinha no Street Fighter, tem. Aí você consegue enfrentar ele. Ah, ok. Então fica aí a dica do Neilson, um joguinho de luta pra console no Dreamcast. Pra você que tem Dreamcast, né, não precisa nem dizer, isso é obrigatório, né, Neilson? Com certeza, um dos melhores jogos... Olha aí, e pra quem não tem, compre um Dreamcast e compre Soul Calibur, não é? Caramba. É isso aí, compre. Tem que comprar. Nada de emulador. É. Tá, você que tá falando, não é eu que tô falando, viu? Bom, então agora vamos para a segunda indicação do Neilson, e agora eu vou explicar aquelas minhas frases lá do começo do cast, aonde eu disse que o Neilson tinha quebrado um ciclo aí que a gente tinha mantido, que era um jogo de console, um jogo de PC e um jogo de arcade. O Neilson já falou o primeiro jogo que é de console, né? E agora, em vez de falar de PC, ele vai falar de um jogo de portátil, não é isso, Neilson? Sim, um jogo... O jogo do Game Gear é o Sonic Chaos. E aí, Nelson, por que que tu escolheu esse jogo? Porque eu não joguei, eu não tive Game Gear, inclusive eu nunca peguei um Game Gear na mão. Sim, porque puta, que, que vergonha que você não pegou um Game Gear na mão. É só não, isso que nunca, eu digo pra você. Nunca peguei, fazer o quê? Não tive? Eu escolhi ele porque como muitos de vocês já sabem, eu não tinha PC na época, nos anos 90. E a maioria dos jogos que eu joguei no PC hoje em dia foi os jogos da sétima geração em diante. Então eu resolvi escolher... um jogo aí do portátil, no lugar do PC. E o jogo que eu escolhi foi o Sonic Chaos. E ele saiu tanto pro Master System, quanto saiu pro Game Gear. Entendeu? Olha aí, e tu não jogou ele no Master System? Tu tinha Master System, ou não? Eu nunca tive Master System, eu tive Master System bem depois. Bem depois, mas eu consegui ter um Game Gear... É, que eu só dou azar, bicho, o cara azarento. Inclusive, a única fita que eu tinha, as únicas duas fitas que eu tinha no Game Gear era o Sonic Chaos e o Halley Wars, que eu te falei, que era um joguinho de shoot'em-up, um joguinho de navinha. Aí, certo dia, eu sei que portátil é pra você levar pros lugares que você quer jogar, né? É. Aí eu levei só o pé da letra, entendeu? Pá, sim. E eu tô no meio da rua, galera, jogando, vendo eu jogando, pá, o carinha chega e fala, pô, deixa eu jogar um pouquinho, o moleque, né? Sem maldade nenhuma. Ah, joga aí um pouquinho aí. Aí foi jogar bola com os caras, pá, quando eu fui ver, cadê o moleque? Adeus meu Game Gear, filho, nunca mais, até hoje não vi aquele Game Gear. Caraca! Mas peraí. É. Ah, tu emprestou o teu Game Gear pra um desconhecido? Essa pessoa tu não conhecia? Não, cara. Assim, na época eu jogava tudo bola ali e pensei que porque todos os meus amigos que eu deixava jogar ali, eles me devolviam o videogame, tem? Tá, é, tu falou bem, os teus amigos, mas esse cara não era teu conhecido? Conhecia sim, né? Conhecia não era amigo, era conhecido. Ah, e depois que nunca mais viu o cara? Depois eu nunca mais vi esse cara, nunca mais, velho. Caralho! Que filha da mãe, cara! O cara sumiu, moleque. Que lazarento, o cara devia estar com a mudança na frente da casa dele, tá ligado? E eu lembro que na época um Game Gear, eu nem lembro como eu ganhei esse Game Gear. Eu lembro que esse Game Gear ele era mais caro que Master System, cara. Era muito mais caro. Tu não pediu pra jogar enquanto o cara... Eu não lembro qual época que foi, mas deve ter ido... Mas não deve... Foi na época não. Tem, foi bem depois, foi 97, por aí, 96. Ah, nossa, já tava batido já nessa época. Já, mas, cara, mesmo nessa época aí, você ter um Game Gear ainda era caro ainda, cara. Era caro. Tu não lembra sempre foi caro. Tu não lembra como conseguiu, mas será que não foi jogando ele enquanto o cara tava jogando bola? Não. Caraca, mas e aí? Fala do jogo, cara. E aí? Bom, cara, o Sonic Chaos, ele saiu depois do Sonic 1, 2, né? Do Game Gear. E saiu pro Master System também. Mas se é Sonic Chaos, por que que tá o Sonic e o Tails na... Sim, aí... Eu vou explicar, vou chegar lá. E o nome do jogo originalmente no Japão é Sonic Tails. É Sonic Tails 1, porque saiu o Sonic Tails pro Master System, pro Game Gear também, Master System e Game Gear. Que lá no Japão tá nesse nome, mas pras Américas... Aí nos, né, Estados, tá, Unidos saiu como ele... Sonic Chaos. É, Sonic Hedgehog Chaos. É, ele saiu quase que na mesma época do Sonic 3. Ele praticamente era um Sonic 3 de 8-bits, mas não comparando o Sonic 3, porque são jogos distintos, diferentes também, né, cara? Porque, cara, na época, você sabe, a SEGA, ela queria aproveitar... Como na Europa, os únicos lugares que saiu o Sonic Chaos foi na Europa e no Brasil, que foi os únicos lugares que o Master System e o Game Gear vendeu com força. Porque, porque em 91 o Master System já não fazia mais jogo nas Américas. O jogo também, ele foi totalmente... Ele foi o único jogo do Sonic que foi produzido para 8-bits. Sim. O Sonic 1 e o Sonic 2, eles foram adaptados do 16 para 8-bits. É, eu saiu a primeira isso, versão mas... de 16... Ah, foi mal. Não, mas pode... Não, tranquilo, eu fiquei pô, tendo tranquilo. Contexto. Não, tá tranquilo. É ele aí ou aquele ele foi o único Sonic... jogo que foi criado pro 8-bits. Por isso que ele é até diferente dos outros dois Sonics. Tem uma paleta de cores um pouco diferente, os sprites do personagem são um pouco diferentes. Ele é diferente, mas ele é muito mais bonito que o Sonic 2 de Master System, muito mais. As cores, muito bem pensada. Eu só achei estranho assim, porque é igual aquilo que eu te falei, o Sonic de 8-bits, ele não é focado na velocidade igual no Mega. Ele é focado, ele é um jogo de plataforma. Esquece o Sonic correndo igual o Ziza, igual no Mega Drive, que você não consegue nem acompanhar com seus olhos. Correndo igual quem? Nem lembro, quem é Ziza? O Ziza é o... É, você sabe quem é o Ziza. Eu não sei. Quem é Ziza? Não sei também. Não falar disso. O Ziza é o tio Zequinha. Ah, tio Zequinha, eu sei quem é. Será que quem é o tio Zeca? Não. Não sei você também, cara. Você sabe quem é, sim, o Satanás. É, então... Ah, é... Ah, tá. Pode crer. Meu Deus do céu. E a história, a história é a mesma história do Sonic 1 lá de Master System, né? Que é o Sonic lá... A Soul Island tá de novo em problemas, por causa que Robotnik fez... De novo roubou as esmeraldas do caos. E tudo de novo, né? Tá igual o Mario. Fala, zoou o Mario, mas é quase que a mesma coisa. É igual também, enquanto a gente tava falando, os gráficos dele, né, cara? É, pra mim, em jogos 8-bits do Master e do Game Gear, ele é um dos jogos meio mais bonitos. E também ele é um dos poucos jogos que você pode optar tanto pelo Sonic ou pelo Tails logo de começo. Que no Sonic 2 e no Sonic 3 tem como você fazer isso. Você jogar com a Tails. Entendeu? Mas você tem que ir lá na tela... No 16-bits só. Porque no 8-bits esse é o único jogo que você pode jogar com Tails. Sim, mas no Mega Drive você tem que ir lá nas opções e mudar as opções. E no Sonic Chaos não. Você, na tela de início, já aparece ou o Sonic ou o Tails. Aí você escolhe o Sonic ou o Tails. Ele é um jogo simples, cara. É aquele negócio que todo Sonic... Aquela fórmula de bolo que todo Sonic é, entendeu? Os anéis, as vidas... Pra você ter o zeramento verdadeiro, você tem que pegar todas as esmeraldas. É um jogo que vale a pena ser jogado, mas não espera dificuldade. O jogo é divertido de jogar. E igual eu falei, ele é um jogo de plataforma. Você não pode jogar ele esperando aquela velocidade toda do jogo de Mega, né, cara? Cara, e ele é um jogo... E o interessante dele é que ele tem uns adendos a mais na jogabilidade também. Que igual o Nilson falou, ele não é focado em velocidade, ele é focado em desafio em plataforma. Então tem uns adendos na jogabilidade que são bem interessantes. Por exemplo, tem uma fase lá que você pode pegar um sapatinho míssil, aí você vai voando pelo cenário, saca? Sim, pra pegar as moedas. É, literalmente voando, você controla pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro, você vai voando. Tanto uma das esmeraldas do caos, inclusive, você pega desse jeito. Você tem que voar no lugar certinho pra pegar a esmeralda. É, ele tem o foguetezinho tem um tempo limite, né? E isso. Quando esse tempo limite acabar, você cai de cima do míssil. Se você estiver em cima de um buraco, meu amigo, adeus. Aí já era. Adeus, você cai direto. E também tem a adição do Spin Dash, né, cara? Que não tinha no Sonic 2, tanto de Master quanto de Game Gear. Só tinha no de Mega Drive, né, cara? Sonic Mega Drive. Isso. E o único defeito, assim, que eu acho que o jogo deveria ter, ficou pecaminoso de não ter, foi a transformação de Super Sonic. A única coisa que eu achei, porque você já tinha visto, já tinha visto Super Sonic no 2, no Mega Drive, e já tinha visto ele no 3 no Mega Drive também. Então podia ter colocado ele virando o Super Sonic no Master System. Mas, Edu, eles botaram uma parada... O Strike Dash. Você lembra do Strike Dash? De novo, eu não tô lembrando, não. O Strike Dash, você segura os dois botões e bota pra cima. Aí o Sonic começa a botar a perninha rodando... Mas sem sair do lugar, ele começa a rodar. E ele parado assim, tipo correndo, parado num lugar só. Aí quando você solta, ele já vai na velocidade máxima do jogo. Isso aí, eu acho que eu nunca cheguei a fazer não, velho. Tá vendo? Você não sabia, tá vendo? Que é o que começou no Sonic 2. No Sonic 2 não tinha isso? Não, no Sonic 2 só tinha um Speed Dash. É verdade. O Strike Dash não tem, no caso, né, cara? Esse aí eu acho que eu nunca nem cheguei a fazer, viu? E com a Tails, quando você jogava com a Tails, você podia sair voando pelo cenário todo, explorando o cenário. Eu gostava de jogar com ela no Game Gear, cara. Nossa, bicho, eu já gostava daquele videogame, cara. Quase morri na hora que aquele moleque levou meu videogame. Miserável, cara. Porra, eu morri aqui só de você contar já, cara. Porra. Cara, eu não tive a oportunidade de jogar ele no Game Gear, não. Eu joguei só no Master System. Mas é a mesma coisa, Edu. É a mesma coisa. Eu ia dizer isso. Então, foi o Sonic 2 do Game Gear. É a mesmíssima coisa. Sim, sim. Eu não joguei esse Sonic. Nem no Master, nem no Game Gear. Mas, cara, todo mundo que eu conheço que jogou fala muito bem desse jogo. Jogo, se você não jogou, pega ele emulador, cara. Dá uma chance pra ele. O jogo é muito bom, cara, nos 8-bits. Você só não pode comparar ele com qualquer outro. Se você ficar tentando fazer comparação, você nem vai jogar ele, entendeu? Não, mas o Edu já falou uma coisa aí que me interessou. Que o jogo foi produzido, né, pro 8-bits. Não foi aquele adaptação. Então, pô, só isso aí já faz diferença. Não, mas o Sonic. O Sonic 1 e 2 de Master System de Game Gear não é uma adaptação. É, não, na verdade é uma adaptação, mas não existe. É, não é as mesmas fases. Igual a gente não. falou no outro cast. É um jogo diferente. É um jogo diferente. É um jogo diferente. Team Blue jogou esse aí, Team Blue? Não, nunca joguei. Já disse que eu nunca peguei na mão o. Tá, mas e no Master System? Não, não jogava Master System, lembra? Eu falei que nunca tinha jogado Master System, só o Sonic Bonanza, o Bonanza lá. Ah, é verdade. Tem emulador? Não. Eu não perco meu tempo com porcaria. Caraca. Para de show, Sonic. Você. Plataforma você jogou. Forma de porcaria. Ah, ele nunca jogou a parada e tá falando mal. Não, esse é do Game Gear aí. Tava vendo uns videozinhos aqui, ó, tracinho bem porco. Caraca. Isso fala o cara que assistia o da lata alienígena ecológico lá, com o Spectrum Man. Esse é o cara que xinga. Que xinga a gente de retro gamer de Araki, mas que não jogou o jogo nem faz questão. Mas o Nilson, eu só queria te corrigir em um ponto aí, né? Eu tava ouvindo aqui atenciosamente aqui, tu falar do jogo aí com muita paixão. E eu percebi que tu fala uma coisa equivocadamente, viu? Tails é macho, viu? Ele não é feminino. É, eu ia dizer isso. Eu sei que o Tails é macho. Aqui, eu sei que o Tails é macho, mas na época você falava. Eu falava que a Tails era uma raposa. Pra mim, raposinha. Desde sempre era macho, mas. Eu acho que tu tem uma dificuldade, né, em identificar os masculinos dos femininos. Isso aí já tá na cara, já que você fica estudando essas coisas aí. Bom, então eu acho que é isso aí desse jogo, né? Joguinho bom aí, gostei bastante, tava olhando os videozinhos que se eu tivesse um Game Gear eu teria jogado, mas eu não tive, não joguei e nem vou jogar. Spider, tu já jogou esse jogo, Spider? Eu já falei minha parte já. Ele falou que não jogou não, cara, mas ele vai pretender jogar. Okay. Sim, vou jogar com certeza. Ao contrário de uns penosos aí. Okay. Bom, então, todo mundo já falou do joguinho, então vamos passar para o último game do Neilson, aí a sua última indicação. E qual seria, Neilson? Sunset Riders! Esse eu joguei dos cowboys aí, meio afeminados, né? Roupinha rosa. E esse rosa, nós não falando do. Esse vale pra arcade ou pra. Esse tá valendo esse, pra arcade, né? Esse é arcade, de fliperama, que eu joguei no fliperama. Eu joguei primeiro no fliperama. Também joguei lá. Também que joguei é a única lá. Versão que importa, né, Onísio? Não, a Super Nintendo é não. boa também. Não, a Super Nintendo não é muito não boa. É, cara. Concordo. Não é, cara. Não dá pra não, jogar. A do Mega. Cara. Parece que um camelo mastigou e jogou do lado, cara. Tão ruim que é. Nossa senhora, cara. A de Super Nintendo eu joguei demais, velho. Eu também, cara. Que a de Super Nintendo era muito, muito parecida com a de arcades, mas eles censuraram um monte de coisa massa que tinha no jogo, cara. Ah, normal, né? Nintendo Nintendo. Além de não poder jogar com 4 players, né, também. E eu joguei esse jogo quando não saiu. Eu joguei ele logo após eu ter jogado o Final Fight e o Justiceiro, cara. Foi um dos primeiros jogos de flipper que eu joguei. Foi lá em 91, cara. Olha, cara, eu também joguei no começo também. Muito bom. E você via aquela máquina gigantesca com quatro controles. Eu falava, igual no jogo, velho. Quase botava quatro fichas pra jogar com os quatro ao mesmo tempo. Hein? E você sabe que foi produzido pela nossa querida Konami aí, cara, que só fazia na época só jogaço, né, cara? Pois só é, só jogaço, é, cara. Que era, que os japoneses falavam, Sunset Riser. Mas eu me lembro do jogo, cara, era muito divertido. Os caras, eles, além de cowboys, né, eles eram acrobatas, né, era quase Assassin's Creed daquela época, né, cara. Porra, falando nisso, já pensou se eles lançam um Assassin's Creed cowboy? Puta merda. Não deve demorar muito pra aparecer, não. Não deve demorar muito pra aparecer, não. Isso que eu ia começar. Na hora que a história da franquia chegar no ponto lá da Corrida do Ouro, deve aparecer, sim. Voltando para um jogo que importa, é... Nossa senhora, pega o Shoryu Repai. Hadou Shoryu. Rapaz, o Sunset Riders era um dos jogos mais legais de se jogar no fliperama. Quem jogou sabe, cara. Quatro controles, quando jogava um com o Steve, outro com o Billy, o Bob e o Cormano, era uma bagunça, era tiro para cotelado, cara. Você não sabia nem da onde que tava vindo. Uma coisa que marcou muito... marcou muito no Machine Cast... Foi o comentário que tu fez lá no nosso saudoso Machine Cast Demo. Aonde tu mencionava sobre os Leitinho com Pera, donos de canal no YouTube aí, né? Fazendo vídeos, né? Retrô, né? E falando que Sunset Riders é um beat'em up. Eu tava conversando um negócio aqui no Facebook com esse amigo meu, né? Ele também tem canal no YouTube, né? Uhum. Aí a gente, tipo assim, a gente tava falando sobre os canais antigos aí que tem de moleque que quer drama de retro game, entendeu? Uhum. O cara vem me falar, o cara fez um vídeo aqui 10, cara, entendeu? Mas, porra, o cara me falar que Sunset Riders é beat'em up, puta que pariu, nossa, bicho. Doeu no meu rim, velho. Doeu no meu rim, não tem? Bicho, eu fechei o vídeo na hora, não tem? Aí, e os caras falando assim, não, que vídeo foda, os molequinhos. Ah, não sei o que, não sei o que. Os caras não viveu a época e quer falar uma coisa que não viveu. E, bicho, eu fico puto demais com isso, cara. Como é que o cara me chama Sunset Riders se é um Hanegan, cara? Aham. Hanegan, cara. É igual os caras chegarem e falar bem assim, eu tava jogando Golden Axe. Pô, eu me amarro nesse Hack Slash. Hack Slash é entendeu? Não, foi Golden Axe. Não. Sunset Rider. Golden Axe, Sunset... eles disseram que era Hack Slash. Ah, é? Agora que eu lembrei. Ah, é, sim. É verdade. E que, na verdade... Running Gun. É, a gente conhece hoje em dia como Run and Gun, mas... Na época eu falava que era jogo de tirinho. Eu falava assim, jogo de tirinho. Pô, como eu queria ter participado desse Machine Cast Demo, cara. Poxa vida. Por que, Spider? Pô, cara, porque eu tenho altas coisas daquela época pra lembrar lá. Olha aí. E eu ia questionar um monte de coisa que esses caras falaram aí, cara. Mas eu vou dizer uma coisa só pra ti, só pra quem tá aqui, né? Só pra quem tá ouvindo aqui, nós, só pra nós quatro aqui. Né? Ninguém mais pode ficar sabendo. Vai ter uma segunda versão desse cast, meu Spider. Pra quem não participou. Só pra quem não aí participou, sim. Né? Tu sabe quem são, né? Mas vamos ficar só entre nós aqui, viu, gente? Não vamos falar pra ninguém. Sim. Eduardo, tu jogaste isso aí no fliperama, Eduardo? Não, cara. No fliperama eu nunca joguei, não. Não, pera aí. Gente... Tá, o Eduardo tá caindo. Tá caindo aqui, o Eduardo. Tá caindo, a ligação tá ruim. Tá ruim com o Skype do Eduardo. Vou passar aqui, o Spider, tu jogaste, Spider, no arcade? Então, o curioso do Sunset Riders é que assim, eu jogava e aqui em Curitiba tinha vários flippers, né, cara? E a primeira vez que eu vi o Sunset Riders, eu vi naquela máquina que era só dois jogadores. Sim. Então eu jogava naquela máquina dois jogadores. Daí um dia, acho que eu tava chegando num flipper, acho que era num shopping aqui, no Shopping Miller, e aí eu vi o Sunset Riders quatro jogadores, cara. Eu falei, meu cacete, isso deve ser divertido demais, cara. Aí é o que o Neilson falou, cara. Ele falou, pô, 4 jogadores, a máquina gigante, cara. E quebração pra tudo quanto é lado, cara. Cara, era muito massa, cara. Vocês imaginam que lugar que teria que ser pra poder botar uma máquina de Sunset Riders, Tartarugas Ninjas, Simpsons, X-Men. Nossa. Cadillac e Dinossauros. Nossa senhora. É isso, cara. Aí, cara. Ô, Edu, ia ter que ser um super shopping center, né? A versão de Super Nintendo é muito boa, mas depois que você jogar a versão de fliperama, você nem quer jogar mais a de Super Nintendo, cara. A não ser... Isso acontecia com quase tudo, Eduardo, a não ser que tu tivesse um Dreamcast, aí tava tranquilo. Mas o jogo tem uma riqueza de detalhes muito grande, né, cara? É, porque... jogabilidade e tudo mais. Isso, eles tiraram, na versão de Super Nintendo, mesmo tendo ficando muito fiel, eles tiraram muito detalhezinho cômico que tinha no jogo. Igual o Spider-Man, lembra quando o barril vinha e passava por cima, ele virava tipo um... É, igual o desenho Tom e Jerry, ele virava tipo aquele... Papel. Aqueles, o papel um esmagado assim. Isso. Papel esmagado e ia tipo meio torto assim caindo, aí começava de novo a outra vida. Era muito massa, cara. Mas é uma puta sacanagem botar o coitadinho do mexicano de todo de rosa, né, cara? Puta merda. É igual na primeira fase, quando você vai pisar no naquele negócio lá de pegar, né, pegar aquela... Até esqueci o nome, cara. Tipo um rastelozinho, né? O cara vai... Aí o cara pisa. Na hora que você pisa no rastelozinho, bate na cara dele, ele fica com a cara amassada no meio. Ah, tá. Eu sei quem é. Muito engraçado. E é, cada... Ele... É copiado do Tom e Jerry, isso aí, né? E cada personagem tem uma animaçãozinha diferente, não tem? Quando você morre, você faz essas paradas aí. Igual quando explode a bomba perto de você, ele fica todo preto e ele vai cair nos pedacinhos dele de cinza. Beleza. Muito engraçado, velho. É muito legal. É bem legal. A versão do fliperama vale muito a pena jogar pra ver essas coisas e pra ver esse, o gráfico mais trabalhado e tudo mais. É bem divertido mesmo. Na época, o concorrente, assim, digamos assim, parecido era nos consoles o Super Contra, né, o Nelson. Mas fora esse, tinha algum outro jogo que era parecido com o Sunset Riders? Nenhum, cara. Nenhum, né? O jogo que tinha de faroeste, mas era meio cyberpunk, é aquele Wild Guns, que ele é quase um rail shooter. Ele só que não é um rail... Não, eu ia falar que e esse jogo ainda é depois do Cabal, né, Nilson? O Cabal veio antes do Wild Guns, né, inclusive. Sim. Ele só não é um rail shooter total, porque ele tem uns elementos de plataforma que você pula pra lá e pra cá pra desviar dos tiros, né? E usa a bombazinha. Mas ele é um jogo bom também. Isso mesmo. Ele é um jogo muito bom também. Eu não conhecia esse Wild Guns aqui, eu tô olhando aqui, é bem legalzinho, cara. É legal. Nossa, sério, o Wild Guns é muito doidinho de jogar, velho. Sério? Mas joga Cabal antes, cara. Joga Cabal antes. Cabal? Cabal é o nome. Cabal do arcade. Ah, vamos ver. É bem legal. É bem legal mesmo. Os dois são bem divertidos. Falar, né? Nossa, Cabal é de 89. É, cara. Arcadezão, cara. Nossa senhora. O Wild Guns foi inspirado nesse jogo, na verdade. Ah, é mesmo. E você... datado pra caralho, mas, né? É. Outra coisa que tem, Edu, bem diferente, que no fliperama, como tinha os 4 controles, você não podia escolher, assim, igual no Super Nintendo, quem você ia jogar, não tem? Ah, cada controle é um. Era, cada Isso. controle era um. O primeiro controle era o Steve, o segundo era o Billy, o terceiro era o Bob e o quarto era o Cormano. Quando eu ia jogar, eu só jogava no 4º controle, cara. Que era o Cormano, eu só jogava com o Cormano, cara. O Cormano era o melhor, velho. Era o melhor mesmo, né, cara? Eu falei bem assim, eu quero o chumbeirão, velho. Eu quero chumbeirão. Chumbeirão. E isso era padrão Konami, né, cara? Na época, Konami fazia as máquinas assim, cada controle era um personagem, ponto, né? Sim. Me parece que a máquina dos Tartarugas Ninja era assim também, cada um era um tartaruga. Sim. Simpsons também era assim. No Super Nintendo que você podia escolher qual personagem ia jogar, né, cara? É, a não ser que você achasse uma máquina dessas que eu via, que era 2 players, que era uma máquina mais simples, aí você conseguia selecionar o personagem. Outra coisa, lembra na fase que você enfrenta vários... No fliperama você enfrenta vários índios, aí você mata um monte de índio, destrói cabana, tem um monte de parada pra atirar. No Super Nintendo não tem. Não só tem. Você só enfrenta o chefe índio, né? Aquele que tá com as facas. Uma coisa que eu lembro é que... Uma coisa que eu lembro é que na versão de Super NES, vinha na hora do estouro da boiada, lá vinha um boi de cada vez. No arcade vinha tudo junto, né? Uma boiada tem grande. Tem duas coisas que eu lembro que era engraçado, que você me lembrou aí, Tim Blue, que a primeira era a corrida deles em cima dos bois, né, cara? Sim, ele... Com aquelas caras de doido correndo em cima do bois. Era muito legal. E a segunda, que eu ia comentar, que a gente tá quase esquecendo aqui, é a música da primeira fase, né, cara? Não, as músicas são todas muito boas, cara, músicas. Não, elas são muito boas, mas a da primeira fase eu acho a melhor, assim. Outra coisa, é muito foda. Outra coisa que marcou muito nesse jogo foram as falas dos mestres quando você mata eles, cara. É muito massa, igual do primeiro lá, ele enterre com meu dinheiro, ele bury me my money. Rapaz, eu pocava de rir, cara. Olha aí. É muito legal. Sunset Riders era show de bola, cara, muito legal. Mas uma coisa que eu ia comentar é sobre a Konami, né? A Konami que fez o Namco, não lembro. Konami. Na época, que nem a gente mencionou antes, na época a Konami fazia jogos bons, né? Hoje é só patinco, né? Puta que pariu. É só patinco e Metal Gear, né? Puta merda, cara. Cara, olha, pensa, chega a dar tristeza, né, cara? Uma empresa que deu tanta alegria pra gente hoje em dia. Ela é lotada de IP, né, cara? Um monte de jogo inovador que ela tinha. E pra você ver que a fórmula do Sunset Riders, cara, é um jogo simples, divertido, que fez sucesso, cara. Entendeu? E hoje não. Os caras querem fazer um jogo super bem produzido, cheio do perepequê, você joga o jogo uma vez só, acabou. Não quero nem saber mais. Cara, eu não entendo, cara. Algumas coisas, eu sinceramente, eu não entendo. Por que que os caras fazem um monte de jogo bosta hoje em dia? Por que que os caras simplesmente não fazem remakes dos jogos de antigamente com gráficos atuais? Será que fica ruim? É porque tem vezes que eles querem mudar tanto o conceito, querem fazer uma coisa nova em cima da coisa antiga, que acaba tirando a imagem boa que nós tínhamos do jogo e nós começamos a repudiar, né? Mas há pouco tempo aí saiu o Strider novo e foi mais ou menos, não foi tão... né? É, o Strider, ele ficou bom porque que ele usou uma parada que... Ele usou aquele negócio do Metroidvania, né? Que os caras tanto falam aí. Sim, sim. Concordo com esse outro exemplo é o do Street Fighter 4, cara. Street Fighter 4 é o Street Fighter 2, só que 3D. Não, concordo. Como que não, cara? Jogabilidade cara, arcade, cara. Normal, igual ao Street Fighter 2. Street Fighter, aquele X Plus Alpha, aquele sim era 3D, tu podia andar pro lado e o caralho, a 4 e tal. Não que o jogo, não tô dizendo que o jogo era ruim, era bom, eu gostava do jogo. Não. Mas era muito diferente a jogabilidade do Street Fighter 4 e do Street Fighter 2, cara. Não, cara, não. Não, não. A jogabilidade do 4 é bem diferente. Não, não, não. É muito bem diferente a jogabilidade. É. Assim como a jogabilidade do 5 é diferente do 4. E é bem diferente, inclusive. O time do jogo é muito diferença. Diferente, o timing da fazer as coisas, o que rola fazer e o que não rola, e a velocidade. Não, gente, não, peraí, vocês não me entenderam, não. Eu não tô dizendo que é igual, mas assim, ele é uma recuperação do gênero que era o Street Fighter 2, porque o do zero é uma outra pegada, o 3 é uma outra pegada, e o 4 ficou... tão natural quanto o Street Fighter 2, o X lá. Só tinha um super pro personagem. Até onde você jogou o Street? Ou até onde você jogou o Street 4? Você jogou o Super, o Ultra, o Arcade? Todos, eu tenho todas as versões. Eu tô falando do 4. 4. Tá, bom, eu não concordo, cara. Eu acho que o jogo é bem diferente do 2. E... Ok. Eu arrisco dizer que o 5 pegou bem mais o 2 do que o 4 pegou do 2. Ah, bom, aí eu não joguei o 5 ainda, então não posso falar. Mas enfim. Então, eu dei alguns exemplos de jogos que, pra mim, na minha opinião, ressuscitaram alguns antigos gêneros já batidos aí. Mais ou menos, né? Deve existir outros que agora não me lembro de cabeça, enfim. Acho que era possível, cara. Uma coisa que eu tava pensando, por que de repente fazer um Battletoads aí, 3D, sabe? De plataforma, sabe? Meio que modificado, enfim. Eu não sei, cara, porque... Não sei se os tempos são outros também, e a ideia de jogos das empresas é outra, né, cara? Porque, por exemplo, esse Strider aí que vocês mencionaram, eu comprei o jogo, mas, cara, eu não me senti muito afim de ir da segunda fase pra frente, sabe? Tipo, Mas ele não é fase, não, pô. Ele é tipo Metroid, então você vai indo, caçando as habilidades pra ir passando dos lugares. Você vai caçando, mas ele vai mudando, né? O background, as fases. Ah, assim. Eu achei muito legal, cara. Eu achei legal. Eu não me motivei muito. E assim, igual você tá falando, né, Timbaland? Acho que os tempos são outros, cara. Não sei se a galera... Não sei se eles têm medo que esses jogos não emplaquem novamente. Mas eu acho que vale a pena, cara, porque tiveram jogos aí. Beat'em Up é um gênero morto. Não, cara. Vários jogos de Beat'em Up surgiram aí atualmente com uma cara de tecnologia nova, entendeu? Sabe o que eu gostaria? Eu acho que dá pra tentar fazer parecido, cara. Sabe o que seria legal ter? Por exemplo, eu baixei aqui e comprei há uns 3 anos o Simpsons Arcade, que saiu pra PSN. Sim, eu tenho também, aham. Uh-huh. Então, que eu jogo, cara, sempre que eu posso eu tô jogando ele. E eu gostaria de saber quão bem vendeu esse jogo, sabe? Sim. Pra saber se o que a gente tá falando é besteira ou não, porque acho que muita gente compra esses jogos ainda. Claro, cara, compra sim. Sabe? Então acho que teria chance, acho que tem espaço. Acho que hoje tem mais espaço do que antigamente, se você for ver, porque mais gente joga, né? Olha só, o maior exemplo disso é o Resident Evil 0 HD que eles lançaram. A Capcom relançou, né? Todo mundo queria jogar, vendeu bem pra cacete. Aí, fizeram 0. O que que isso sucedeu? Eu tenho uma postagem lá no Vanista falando, quando lançaram o 0, falando que isso ia gerar um Resident Evil 2 Remake. O que que aconteceu? Vai sair o Resident Evil 2 Vai Remake. Sair. Então, mas eu vou além, Timblu. É tudo uma questão de testar, Spider. Lança um jogo desses, Pica das Galáxias aí que a gente falou, qualquer um deles. Lança com cara de novo e vê o que que dá, cara. Não é possível que vai dar prejuízo. Não, mas eu vou além, né, cara? A gente tá vendo aí, por exemplo, Shovel Knight, que foi nessa onda de 8-bits, deu certo. Mega Man também, o 8 e o 9. E vai ter Final Fantasy 7 aí, né, cara? Que é o melhor exemplo de remake que a gente pode ter. Pois é. O Mega Man é o 9 e o 10, você tá querendo dizer, né? 9 e o 10, desculpa. É. Obrigado aí. Que o 8 é de Play 1 aino. E o 8 é um jogão também. Jogão. Então, melhor de todos. O 8 pra mim é o melhor. Melhor. Bom, mas eu acho que é isso aí. Já nos estendemos um pouco além do nosso assunto, mas é válido. Tá valendo aí. Então, considerações finais aí de cada jogo, né? Então eu vou dar as minhas considerações finais. Eu acho que, pra quem gosta de luta, Soul Calibur aí é uma excelente pedida. Né? Acho que vale a pena aí a pessoa comprar, que eu disse antes, comprar um Dreamcast, comprar o jogo e jogar. enfim. Sonic e Chaos aí do Game Gear. Sinceramente, gente, Sonic eu joguei muito pouco na minha vida. É um personagem que eu gosto bastante, gostava dele no Dreamcast do Sonic Adventures lá. Mas o Sonic de plataforma do Mega Drive, que foi o Master System, nunca me atraiu muito. E esse, certeza, é outro jogo que também não me atraiu muito, né? São os melhores e você não gosta. Infelizmente, não é que eu não goste. Eu, sinceramente, tenho vontade de voltar a jogar Mario World, mas Sonic nunca me deu vontade de voltar a jogar. Mas claro, eu gostava... Sonic é difícil e Mario World eu zero com o pé nas costas. Joguei muito Sonic, mas enfim. E Sunset Riders aí, pra quem quiser, monte uma máquina de fliperama aí, coloque lá um caramba! O Mami dentro, coloca o Mami lá e joga Sunset Riders aí, ok? Sem jogar no computador aí que não tem graça. Não vai na pilha de Blue não, baixa o Mami e joga. Eduardo! Diga. Suas considerações finais aí para os games da escolha do Nilson. Os três? Sim. Eduardo, modo baiano, né, cara? Não, é porque... Não, então beleza. Não, cara, é porque não. O Soul Calibur, cara, eu joguei muito. É atemporal. Até hoje vale muito a pena ser jogado mesmo, igual a gente falou aí. Vale comprar um Dreamcast pra jogar ele, pra ter na coleção, com certeza. E ele vale. Não, não só ele, né? Vários jogos que o Dreamcast tem, né, cara? Você tá sim, sendo mas egoísta. Ele vale, ele vale comprar um console pra conhecer. Sim, sim, sim. É, o Sonic Chaos é um excelente jogo de Sonic. Muito bem feito, muito bem bolado. Muito bonito. Muito gostoso de jogar. Pena que é bem facinho. O Sunset Riders, cara, eu joguei muito no Super Nintendo, gostei demais de ter jogado, foi muito foda. Se no arcade é tão melhor assim que no Super Nintendo, cara, o jogo deve ser muito top, então, porque no Super Nintendo já é um dos melhores jogos pra mim do Super Nintendo. Então no arcade vai ser muito foda. É, pega o Mami aí pra você jogar depois, baixa a ROM e testa pra vou, você ver. Vou cortar essa parte do Eduardo, porque não é possível que ele vá dar opinião de um jogo... De fliperama falando da versão de console, rapaz. Como é que pode isso? Não, isso que eu tô falando. Eu já gostei do jogo no Super Nintendo e a versão do arcade é tão melhor... Não, não é tão melhor, porque senão tu teria ido jogar, cara. Não é possível que tu nunca jogou isso no fliperama. Cara, eu nunca vi esse arcade na minha vida. Nunca, lugar nenhum que eu fui, teve essa máquina. Ah, lamento, cara. Fico triste por ti. É pra ficar mesmo. Põe a música do Chaves de fundo aí. Ah. Chora, chora. É isso, Eduardo? É isso aí, cara. Então tá, Spider. Pô, então, Soul Calibur joguei aí. Pouco, mas joguei no Dreamcast, né? Mas, pô, jogaço aí, escolha muito boa do Nilson aí. Dos jogos 3D, ele tá aí junto com Soul Edge. Os jogos que eu acho mais bacanas e legais aí. O Sonic Chaos eu não joguei, Sonic Chaos não joguei, não mas nada. Só vi assim, e todo mundo... Hã? Não perdeu nada. Não faz isso. O Sonic Chaos não joguei, mas todo mundo fala bem aí, então eu tô mais ou menos junto com você aí, Timblow. Eu joguei pouco Sonic na vida, eu acho que eu deveria jogar mais, enfim. Não. Mas o jogo é muito bom, eu sei que é muito bom, porque todo mundo fala muito bem desse jogo, então boa escolha também. E, pô, Sunset Riders sem comentários, né, cara? Quem não jogou é melhor se matar aí, já. Ó, Eduardo, o esforço. Quer uma faca, Eduardo, é? Uma corda. Não, mas o Edu jogou do Super Nintendo, então ele salva um pouco, entendeu? Ah, tá. Então ele vai morrer de velhice. Mas recomendadíssimo aí. Joguem o arcade, e se você não quiser jogar, assim, bota no YouTube lá, nem que seja Sunset Riders fase 1, que você vai ver a música, que é um show à parte. E é isso aí. Valeu. Certo, Spider Neilson. Bom, galera, o Soul Calibur é um daqueles jogos que, quando ele saiu, ele revolucionou. É um jogão, cara, você tem que jogar. Daqueles jogos que paga o console, né, ô Neilson? É um daqueles jogos que você olha pro Dreamcast e fala, Dreamcast, você é muito bom, velho. Já o Sonic Chaos, eu... Joguei pouco, mas deu tempo de zerar no Game Gear. Fiquei com pouco tempo com o Game Gear porque fui surrupiado. Mas deu tempo de zerar ele. É um dos jogos muito bons. Nilson, tu tem alguma coisa pra falar pra esse cara que te roubou o Game Gear? Porque ele deve estar ouvindo. Não guardo mago não, cara. Eu guardo. Você quer que eu tenha coisa pra falar? Eu tenho. Não guardo mago não. Deixa pra lá. Como eu tava falando, o Sonic Chaos, ele é um jogo bom, né, cara? É claro que tem jogo melhor de Sonic, mas ele é um jogo bom. Pra quem nunca jogou, ele é um jogo até legalzinho. Fácil pra caramba, como o Edu falou, ele é muito fácil. Até o Sonic primeiro... Eu gosto mais dos primeiros Sonic. E o Sunset Riders é aquele jogo, cara, super divertido, que eu acho que quem não jogou... Poxa, Tem que jogar, vai se divertir bastante. É um jogo muito bom no fliperama de jogar com 4 pessoas. E no Super Nintendo também é muito bom, só não joga a versão de Mega. A versão de Mega você taca fogo, bota gasolina, joga fora. Um lixo. Meu Deus. E é isso aí. Quando eu falei lá em montar a máquina, não é simplesmente montar uma máquina. É montar uma máquina com 4 controles, né, Nilson? Caramba. Caramba. Com a crise que tá, o cara tá comendo roscovo, que é comida comida de russo. E tá osso. Pois é, tá aí minhas indicações aí. Eu acho 3 jogões, né? E fica aí pra vocês dar uma jogada neles, se vocês não conhecem. Ok, ok. Então eu peço aí aos nossos queridos ouvintes, né, que comentem. Comentem no site, comentem no Facebook, no Twitter, no Avanista, né? Comentem o que vocês acharam das escolhas do Neilson aí. Nos corrijam caso vocês acharam alguma pérola aí, né? Caso vocês achem que o Voldo é um personagem legal, aí deixem também. Vai dar um combo break aí. Sua declaração de amor aí pro Voldo. Combo break por quê, Nilson? Sei lá, de repente aparece um combo break aí, como todo quest aparece. Todo quest aparece, então, né? Fique aí agora com a leitura de e-mails e comentários, né? Pode ser que haja algum off-topic. Quem sabe, né? Vai que é hoje que não tem, né? Pois é. É difícil, hein, cara? Pode ser. Certo, pessoal? Então, até a próxima viagem no tempo. Tchau. We all need to shine. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala aí, galera, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Caraca! Bom impeachment! Bom impeachment ou não, né? Vamos ver que bicho vai dar isso aí. Então, galera, aqui é o Zupão. Hoje eu tô comandando a bagaça aqui pra ler os recadinhos do último cast da episódio 35 aqui, dos filmes baseados em games, né? E tô aqui com um camarada lá do Sul separatista, Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, tudo bom, pessoal? Pois é, vamos tentar separar hoje os sim dos nãos. Separar o joio do trigo aí, né? Vamos lá. Bom, galera, vamos ler os comentários do Cast 35 aqui, começando aqui pelos comentários lá do Alvanista. Olha aí, Alvanista aí, às vezes ninguém comenta nada e às vezes o pessoal comenta pra cacete, dependendo do assunto, né? Pois é, né, cara? E não necessariamente o assunto... É games. É game, exatamente. É bem curioso. A polaridade que o povo tá no dia aí, né? É. Então, vamos lá. Bom, o primeiro comentário é uma amiga nossa aqui, que é um pouco difícil de pronunciar o nick dela, mas a gente sabe que ela é amiga, que a gente já trocou ideia com ela várias vezes em vários posts aqui. Ela é bastante gente fina. Olha aí. Que é a GG Wingert. Me desculpe, me perdoe, porque eu não sei a pronúncia correta do teu nick aqui, mas a galera vai saber quem é. GG Wingert. Ela comenta aqui. Pra mim, o primeiro Mortal Kombat foi o melhor filme baseado em videogames já lançado. Olha aí que pretensão, olha. Ó. Resident Evil, só mesmo as animações. Que aliás são bem legais as animações do Resident Evil. Não, a animação é canônica ainda, né? Sim, é verdade, faz parte da história e é muito legal, cara. Eu tenho elas gravadas aqui do Torrentão do Mal e desde quando eu assisto. Tá bom. Ela continua aqui. Uma série que daria filmes excelentes com recursos de hoje seria God of War, tá? Ó, tô fazendo coraçãozinho aqui, ó. Tá apoiadíssima. Concordo também. Cara? Eu não sei, não. É que assim, God of War, eu acho que em termos de jogo, saturou. Já encheu, já deu. Eu não sei, porque teve aquele... Guerra de Titãs, não sei o que. Clash of Titans? Não. Eu não lembro. Não lembro. Aquele que tinha o... Um guerreiro lá, eu não lembro. Enfim. Que era meio God of War também lá... De filme você tá falando, isso, né? Isso, é filme. É o Clash of Titans. Eu me esqueci o nome em português. Teve dois filmes. Guerra de Titãs, uma coisa assim. Guerra de Titãs, isso. Uma coisa assim. Eu não gostei, não. Então, são dois filmes, é bem ambientado na mitologia grega. Eu achei legal, assim, por aparecer a mitologia grega. Eu sou muito fascinado em mitologia grega. Mas falta bastante coisa ali, cara. O filme é meio corrido, meio tudo jogado, assim. É muito esquisito, cara. E outro de mitologia que eu fui, eles passaram uma ideia pra gente de algo, venderam a ideia de algo pra gente, e eu fui ver o filme, que era o último Hércules, esse com The Rock. E é outro, não tem absolutamente nada a ver, é uma bosta de filme. Eu fui ver porque eu gosto... Do The Rock, né, como ator e tal, mas assim, pra mim foi um filme de aventura bacana, legal dele, mas... Mas ele foi vendido como outra coisa. Sim, exatamente, foi vendido como uma coisa e a gente viu outra. É, exatamente, foi vendido como parecer que ia passar a história do Hércules, ele isso. Fazendo os sete trabalhos dele do caralho, e no fim foi só uma aventura meio disso. Que de pirata, assim. Mercenário, exatamente. Ah, foi bem, né? Foi porque tão puto. Foi um filme. Se você botar qualquer nome nele, um nome qualquer aí nele, é um filminho filme. De aventura, é um bom filme, exatamente. É isso aí. Enfim. Vamos lá. Então tá, então vamos ler aqui um comentário também do Alvanista do Joanan Van Dort, né? Muito bom. Acho que ele está se referindo ao cast, né? Mas enfim. E sim, Final Fantasy VIII é muito melhor que Final Fantasy VII. Ele está se referindo ao meu comentário lá no cast, que, né, é óbvio que o 8 é muito melhor que o 7. E é verdade, Spirits Within não tem nada de errado, ele só é chato. Mas o Beowulf ainda é mais chato. Pô, cara, eu assisti Beowulf, eu curti, cara. Inclusive eu assisti no cinema e eu gostei. O Espírito Within eu assisti há muito tempo, não me lembro direito da história, então não posso comentar. Mas o Beowulf eu te curti, cara. Olha só, olha só. E aí ele diz aqui, e continua, né? Tem dois filmes que o pessoal não mencionou, que são ótimos. Um deles é Inferno de Dante, que saiu junto do jogo no PS3, aí também saiu pra 360, viu? Eu tenho ele também. É uma animação razoável, enredo de boas lutas e um filme bem legal. Eu realmente, cara, esse filme, essa animação é muito foda, cara. E eu não sei se tu assistiu esse ou... Não assisti, cara, sabia que tinha animação, não. Ele conta a história do Dante, né? E, uhum. Mas não o Dante da Capcom, é um outro Dante. E durante a animação, cara, são, se eu não me engano, 4 animações diferentes. A história passa por 4 cartunistas e eles... Suponho eu que seja cartunista o nome de quem faz a animação, não sei dizer o nome de quem faz a animação. E aí, então, cada trecho da história, cada capítulo da história é um traço diferente, tá ligado? Olha, interessante, bacana. É muito louco o bagulho, cara. E além da história, isso é muito boa também. Olha aí. Não, não sabia, não, cara. Eu vou deixar na listinha aqui, aí, pegar um torrentão do mal aí pra baixar essa bagaça aí, cara. Bom. E outro também que ele menciona aqui, que é o Dead Space, que também é uma animação muito foda. Ela é tipo um prequel do primeiro Dead Space. É muito bom, cara. Eu não sabia que tinha animação também. Tem, o jogo tem. Eu conheço, mas não sabia que tinha animação. Eu vi também, é sensacional. Pode assistir que é de boa. Segue, Zipão. Boas indicações do nosso amigo Johan Von Dort aí. Isso. Bom, vamos lá. Tem mais um comentário aqui de um cara muito gente fina, gente boa aqui, chamado Zupão. Não, peraí. não, eu não quero que tu leia o comentário desse cara. Ele é o seguinte. Tá bom, tem um outro camarada nosso aqui, chamado Deófiros. Será que é algum esquema grego essa parada aqui? A gente não sabe, cara. Deófiros. Ele comenta aqui, só uma coisa. Os filmes não saem no Brasil por questões de pirataria, mas sim marketing. A lógica é a seguinte, como se sabe, eles veem sucesso de filme pela bilheteria mundial. Se filme sai em outros países antes dos Estados Unidos, já tem uma grande margem de lucro. Ou seja, quando dizer 200 milhões na primeira semana, é a primeira semana de Estados Unidos. Mas fora de lá, já deu semanas de lucro que entra nesse cálculo. É confuso aqui a parada aqui. Então acaba que os filmes blockbusters são os únicos a saírem antes em outros países por motivos estratégicos. É, eu entendi o que ele falou, mas eu não sei se tem lógica, mas enfim. Pra mim é só questão de pirataria mesmo. Não acho que tenha lógica sair 2-3 dias antes nos outros países. Vai dar mais ou menos lucro. Não sei. Talvez o povo americano fique num hype quando o filme estreia em um outro país, eles ficam sabendo que estreou e de repente eles ficam num hype. Não sei, eu acho que eu ficaria puto. Eu também. Mas, tá enfim. Todo mundo puto porque o Obama deu uma carteirada pra assistir a nova temporada do Game of Thrones aí, você não sabe, tá sabendo disso aí? Não tô sabendo, cara. Não? Tô assim, carteirada. A nova temporada do Game of Thrones tá pra estrear no HBO aí, né? Sim. Só que o Obama mandou um e-mail, um comunicado, não sei exatamente como, lá pro criador pedindo autorização pra poder assistir antecipadamente os episódios. Olha, cara, só, isso é fato, isso foi divulgado. Olha só que sem vergonha, cara. Pois é, cara, meteu a carteirada lá. Olha só, mas... Pode, né, velho? O nosso ex-presidente aí, aquele que vive no fundo do mar com Bob Esponja lá, assistiu Tropa de Elite num voo aí, só que nem tinha sido lançado ainda, mas fazer o quê? Olha aí, velho. Enfim. Piratex. Enfim. Então, Zupão, acabou a leitura lá no Alvanista, né? No Alvanista acabou, é esse, o do Deófiros foi o último. Então tá, então vamos lá pro site agora. No site tem um comentário do Joanan, né, que ele também comentou no site e a gente já leu via Alvanista. Então vamos para o Carlos Nani, ô Zupão. Tem um filme que não é baseado em game, mas tem tudo a ver. Porque é em primeira pessoa, o nome dele é Hardcore, Missão Extrema e Seguiad. e segue toda a dinâmica de um jogo de tiro em primeira pessoa. Um abraço. Olha aí. E ele deixou, se não me engano, ele deixou aqui embaixo nos comentários um trailer do filme. Ó, vou procurar depois pra assistir isso aí. Interessante. Cara, tem um trailer aqui, sim. Eu não conheci esse filme. Muita gente criticou o filme Doom, do The Rock também, que tem um trechinho lá do filme que ele faz em primeira pessoa. As cenas são em primeira pessoa. Muita isso. gente criticou. E a melhor parte do filme. Pois é, cara. Eu assisti no cinema isso aí, eu pirei quando entrou nessa parte, velho. É a melhor parte do filme que o cara vai criticar. E que fosse todo assim, então. A única desculpa seria essa. Sei lá, se a história não tem muito a ver... Não sei, cara, mas, puta, eu assisti o filme, curti ali, achei legal, e quando entrou em primeira pessoa, eu achei muito louco, velho. Parecia que você tava jogando videogame numa tela gigante, mano. Eu também achei a mesma coisa. Mas, enfim. Segue. Então, vamos lá. Tem mais um comentário aqui do Anderson Costa. O grande Anderson Costa. Anderson Costa. Ele diz aqui... Ah, os filmes de jogos, uns ruins, outros piores ainda. KKKKK. Pois é, né? O mais épico de todos, com certeza, é Mortal Kombat. Olha aí. Infelizmente, vocês lembraram de um, mas não comentaram muito, que foi o filme que poderia ser melhor, claro, que é o Doom. Olha aí, acabei de comentar do Doom. Olha aí. A história é bem imersiva, mas poderiam ter aproveitado melhor e feito um filmaço. Tá certo que a referência de cenas em FPS, tá vendo? Foi introduzida... Sim. Com um certo easter egg para fãs e conhecedores do game. Mas ficou esquisito, pois os monstros ficaram pouco realistas na movimentação. E para quem não sabia que esse filme é baseado em um jogo FPS, ficou boiando na cena. Cara, mas aí não é culpa do filme, é culpa de quem assiste. É, eu concordo, cara. É, cara, pô, eu vou fazer um filme lá, o Resident Evil, eu vou fazer um filme tal, mas o pessoal não precisa saber que é do jogo. O primeiro filme foi assim. Os outros eles fizeram só pro público. Foda-se o jogo. Exatamente. É isso aí. Eu acho que é culpa de quem tá indo assistir, Anderson. Não é culpa de quem fez o filme, não, cara. É uma parada diferente pra quem tá indo assistir e não sabe o que é Doom, não sabe o que é o jogo. É uma tomada, uma visão diferente. Pode agradar ou não. Sim. Pra quem não conhece, agrada não conhece. Ou não. Mas agora, pra quem conhece, porra. É, pra quem conhece, foi um fanservice mesmo. Eu achei um fanservice, um easter egg e muito bem colocado. Eu achei foda. E esse negócio de movimentação dos monstros? Ah, é um detalhe. Eu acho muito mimimi, mas enfim. É que tem gente que tem um olhar um pouco mais crítico. Olha aí, filme, Anderson Costa assim, né? Muito crítico. Não sei se é o caso, né? Vai lá, segue. É, ele tem mais um finalzinho aqui. Opa, alcancei o cast, agora vou acompanhar os lançamentos e vou começar a ler o quarto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, só depois de maio. Sintam-se privilegiados por terem uma prioridade maior que este livro fodástico. Agora vai ser eu e o Vitor Urubatã apertando F5 no site, olha aí. Olha só, seja bem-vindo de volta então, Anderson. Exatamente, e sim, com certeza sentimos privilegiados por estar passando na frente desse do clássico aí do Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que não é grande coisa, né? O cast é muito melhor. Exatamente, nosso cast vai conseguir dar muito mais risada, vai tirar um barato, vai descontrair, vai fazer bem pro seu cérebro. E aqui a gente conversa muito mais que no filme. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui com os comentários. Agora temos o Thiago Ramos Melo, outro que voltou dos mortos aí, olha aí, tudo a ver com o nosso tema, voltar dos mortos, filme, jogo, ó, tá tudo ligado aí. Diz ele aqui, grandes machines, mais uma sessão pipoca e agora com joystick na mão tentando jogar em live action ou em CG mesmo. Boas indicações. Mesmo não assistindo todos da lista, e é claro, o povo vai lembrar de como era bom ou não assistir filmes baseados em jogos ou na franquia. Dos indicados, o que mais gostei foi do Resident Evil. Tudo bem que o primeiro é mais além dos outros, né? Não pegaram a fórmula do sucesso que foi o jogo em si, mas muita coisa deu para pegar e fazer... Esse colar de pérolas, instinto girafales ligado. Entre parênteses, ele botou instinto girafales ligado, ok. Maravilhoso que assisti várias vezes. Ele tá se referindo ao Resident Evil. Ao primeiro filme, né? Isso. Somente assisti os dois primeiros filmes da saga, pois quase falaram mais ou menos, mas menos pra mais. Nossa, bugou, eu sei. Eu já ia dizer sem ele mencionar, mas... Como era o jogo? Na entrada do laboratório, que quase todos queriam que passasse da mansão, com a bela cena aqui, como eles tentaram desviar sem sucesso daquele laser. Nossa, realmente, aquela parte do laser. Ali foi foda, aquela cena é da hora. É, laser Jinsu. É. ele com esses trocadilhos dele, cara, da faca. É, mas tá, é da faca Jinsu. É. Laser Jinsu, que corta tudo e de como o lugar foi infectado por um frasco de vírus entrando pelo sistema de ar-condicionado. O jeito mais manjado de transferir doenças, quem nunca ficou gripado e foi trabalhar com aquele ar troando de frio e você compartilhando a sua doença com os demais? Olha, eita, ar troando, olha, eu não conheço essa expressão, desculpe, Thiago, nunca ouvi falar desse troando. Mas... É, eu também não conheço. Bem, isso é tudo, diminuindo o texto, mas ajudando a essa... Bem, isso é tudo, diminuindo o texto, mas ajudando a essa galera para fazer mais casts nostálgicos para a nossa alegria. Vida longa ao CD-ROM de 800 MB do Tibu, que assistiu esse filme no Dreamcast. Não era 800, né? O Thiago, não era CD-ROM, era VCD, e não era 800, era 1200 MB. Eu me lembro disso. Ele diz aqui... que o Tim Blue assistiu no Dream, né? Ele teria coragem de assistir de novo nesse formato de mídia nos dias de hoje? Ah, teria, cara. Eu assisto aqueles... É V-Cam, como é que é? X-Cam, que tem no... Os caras filmam com câmera digital no cinema. Aquela porra lá. É, eu também assisto. Não gosto, mas assisto. Eu também não gosto, mas eu assisto às vezes. Cara, eu assisti Resident Evil 1... Nesse formato de VCD também, que um colega meu do trampo na época passou pra mim. Olha só. Era um copiava e passava pro outro lá. Tenho esse CD Piratex até hoje, cara. Deve estar mofado, zoado, porque era uma qualidade horrível do CD. Era que horrível. Descascava, era uma bosta. Era uma bosta. Mas eu tenho ele até hoje, cara. Isso aí tá guardado com carinho, cara. Olha só que loucura, cara. Olha só. Nostalgia aí. PS. Que briga que vocês conseguiram fazer para falar Double Dragon. Deixa esse clássico dos anos 90, que parece dos anos 80 e futurista dos anos 2000, meu para Deus, trás. E Team Blue, seja mais doce e feliz. Não fique azedo por causa de um detalhe, nem todos vão reparar da franquia. Se ficar assim, vamos ter que aderir à campanha hashtag Team Blue Azedo. Tipo azedo. Eu não tinha visto isso, cara. Foda demais. Caraca. Valeu, Thiago, pelo comentário aí, cara. Bom, vamos lá. Tem mais um comentário aqui no site, que é do nosso amigo Vulto. Vamos lá. Mortal Kombat é um filme tão bizarro que a melhor luta é entre o Liu Kang e um figurante, o Machine. Como assim, velho? Machine lá do WMC Masters. Eu lembro desse comentário, isso aí no cast. A gente comentou sobre esse Machine aí, que o programa era o WC Masters que dava, se não me engano, era na Manchete. Bom, vamos lá, seguindo. Acho deprimente a participação da Sonya, que é uma lutadora, que perde todas as suas capacidades de luta quando o Shang Tsung puxa ela pelo braço. Isso mesmo. Pois é, cara. Pois é. Coreografia de 1700 bolinha aí, né? Isso. Estou falando mal, mas adoro o filme. Aí, tá vendo? É aquele negócio de tão ruim que chega a ser bom, né? É, na verdade, ele tá falando com nostalgia. Como todos nós, né? Uma curiosidade que todo mundo sabe é que o ator que faz o Shang Tsung no Mortal Kombat Legacy é o mesmo ator desse filme. Olha aí. Graças ao Shao Kahn, vocês ignoraram o horroroso Mortal Kombat Aniquilação. Ótimo cast. Ah, eu achei maldade da parte dele, cara. A Aniquilação tem que ser legalzinho, cara. Eu gostei. Eu não me lembro. Eu assisti, mas eu não me lembro. Não assista, não assista. E outra coisa, cara. O Shang Tsung, esse que fez o Mortal Kombat, ele também fez o... Puta que pariu, eu tenho até vergonha de falar, mas ele também fez o Heihachi Mishima no filme atual aí do Tekken. Puta que pariu, cara. Eu assisti, eu não manjo da história do Tekken, da mitologia ali, da envolvida ali. Eu assisti esse filme e eu achei bacana, velho. Cara, porque as lutas são bacanas, mas a história, puta que pariu, cara. É uma principalmente bosta. Por causa da Cris Monteiro, né, mano? É, sim. Ela é capoeirista, eu joguei muito capoeira. Então é, mas no filme ela não luta capoeira. É. Ela luta qualquer coisa. Enfim. Eu acho que é isso aí, né? Bom, Zupão, terminamos aí, né? Terminamos os comentários por hoje. É isso aí. Então tá. Só que, sim, Zupão, eu fiz anteriormente, eu tinha gravado um e-mail do Vitor Urubatã. Só que pra gente não gravar de novo, então eu vou colocar o áudio aqui e vai encerrar o cast. Certo? Beleza, certinho. Então tá, Zupão. Tchau, tchau. Beleza, Team Blue, valeu, falou pessoal, até a próxima viagem, tchau. Certo, fiquem aí agora com a leitura do e-mail do Vitor Urubatã, tchau. Então vamos ler o e-mail, nós recebemos um e-mail aqui do nosso querido amigo Vitor Urubatã sobre o cast 35 dos filmes baseados em jogos. E ele diz o seguinte: saudações meus caros amigos e amigas e amiga do MachineCast. Bom, vou falar por cima de cada filme, rapidão. Resident Evil. O primeiro filme Resident Evil foi o que mais gostei de todos, pois o primeiro não utilizava os personagens e criava sua própria storytelling, criando um protagonista próprio para aquela história. Apesar do filme não ter suspense misturado ao terror survival, esse filme tem méritos muito legais, apesar do saldo final que não ser aquelas coisas. Realmente, Vitor. Primeira coisa que acho foda nesse filme é justamente a inteligência artificial ser tão sinistra e ter a forma de uma criança. Além disso, gosto da premissa da protagonista não ser normal, já que em uma situação de merda dessa nenhum humano conseguiria sobreviver. Gosto muito do clima claustrofóbico que o filme impõe o tempo todo e a maioria das cenas de tensão, como o cara que está machucado e aguarda ajuda quando uma horda de zumbis tenta agarrá-lo. E o malandro só com uma bala no revólver, que sabemos para que serve, né? Pois é. Infelizmente, depois os filmes seguintes eram mais para o público que para nós. O primeiro ainda tinha um clima que lembrava Resident. Realmente, Vitor, concordo. Mortal Kombat. Mortal não precisa nem falar, faz parte da minha infância, é o primeiro VHS que aluguei e assisti. Boas lembranças, mas não me atrevo a assistir novamente. Faz bem, Victor, faz bem. Double Dragon. Cara, esse filme sempre assistia quando possível na sessão da tarde, mas sempre tive consciência que não era bom. Final Fantasy The Spirit's Within. Final Fantasy, o maior problema desse filme era o título Final Fantasy como propaganda. O filme é legal e sim, na época era fantástico a qualidade de CG, porém hoje está datado, comparado com o que temos. Eu discordo, Victor. Eu discordo, eu acho que não tá datado não, cara. Os gráficos são bonitos até hoje. E de acordo com aquilo que eu falei, a minha opinião no cast, o título Final Fantasy a gente pode dar pra qualquer história que, né, tenha as suas referências lá do jogo, né? Porque todo Final Fantasy é diferente. Pelo menos era, né? Aí ele fala agora sobre o outro Final Fantasy, né? O Advent Children. Eu pessoalmente acho muito, mas muito ruim. Nossa, nunca imaginei que alguém ia falar isso. Ele acha o Final Fantasy, que é a continuação do Final Fantasy VII, lá ruim, olha só. Na época meus amigos adoraram, mas eu achei muito show-off, para pouca história. Porra, o Red 13 não fala nada, o Barretos... Ele botou entre aspas aqui. Não faz nada. Pô, se for para fazer isso, não coloca ninguém, pô. Mas colocaram os seus personagens visual K para a garotada assistir. Ah, velho, achei muito ruim esse filme. Final Fantasy poderiam ter explorado tanta coisa após o Final Fantasy VII que essa continuação ficou irrelevante comparado ao que o jogo era. Fizeram algo só para fazer, pois nem mesmo as lutas são boas. Carai, até onde eu me lembro era, mas enfim. Só o que é legal é ver em alta definição cada personagem. Mas o que adianta se apenas dois deles falam? Porra, foi a maior decepção esse filme pra mim. Final Fantasy VII merecia algo melhor. Olha aí, opinião, né, divergente do Vitor aí, ó. Contrária à maioria. House of the Dead. Bom, esse eu não assisti, nem irei me atrever. Então não assista também. É uma pena mesmo não terem abordado Silent Hill, pois se eu pudesse, teria escolhido esse. Não é perfeito, mas, cara, eu adoro demais tanto o filme quanto o jogo. Ainda aguardo um cast sobre Silent Hill. Hahaha. Abração, galera. Aguardando o próximo cast. Vitor Urubatã. Valeu, Vitor. Obrigado aí. E sim, eu tava esperando realmente que alguém fosse falar sobre o Silent Hill, né? Mas ninguém falou. Mas existem outros casts futuros, né? Quem sabe? Olha aí. Olha aí. Quem sabe também não é o próprio Vitor que entra pra indicar. Certo? Gente, muito obrigado. Obrigado, Vitor, aí, por ter mandado e-mail. Obrigado a todo mundo que comentou. Certo, pessoal? Então fiquem aí agora com os off-topics, se tiver. Vai saber, né? Tchau, pessoal. Até mais. Off Topic. Quem mais vai? É só nós três? Só nós. Só nós quatro, né, cara? Ah, é, não é porque eu vejo três na janela aqui. Ah, é. Você tá se excluindo. Sim. Faça isso não, Edu. Isso é muito importante aí pra parada, pô. É aquele. É aquela piadinha do. Não sei se vocês já ouviram aquela historinha do. De português. Pra explicar por que menas não existe. Que não existe a palavra menas no dicionário português, né? É. Aí... Nem no brasileiro. É o português brasileiro que eu quis dizer. Ah, em tá. Em Portugal, tá, eu não sei se okay. Existe, não. Português idioma. Tá, ok. É. Achei que era português de piada, porque eu tava fazendo não. Associação. Não. No dicionário de língua portuguesa. Aí a história que tinha lá, né, dois reis. O menos e a menas. E eles, um dia, eles tinham a mania de fazer um jogo entre eles de diminuir as coisas. Aí eles entraram numa competição pra ver quem conseguia diminuir mais as coisas. E a competição foi indo tão forte, até que chegou um ponto em que o menos diminuiu a menos e ficou sozinho. Daí, desse dia em diante, não existe mais a menos. Saca? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Tipo, nunca mais esqueci que não existe menos. Tipo... Menos balas, saca? Meu Deus, tem menos como recuperar porrada. Esses minutos. Caraca, da não minha tem. Vida? Não tem. Eu tava pensando aqui. Meu Deus do céu. Desculpa, Edu. Desculpa. Não, mas é. Vamos gravar então pra gente recuperar esse negócio, hein? Edu, eu vou continuar a falar. Onde você compra essas maconhas estragadas, cara? Não, velho, porque o negócio foi que eu tirei a mim mesmo, entendeu? Comedy Edu. Edu Comedy. Não é? Momento de stand-up. Momento comédia. Vamos começar então. Vamos. Fala nisso. Foi tão doido que eu cheguei até a rir. Filha da puta. Foi tão ruim que foi bom. Vamos lá então, vamos começar. Um. Dois. Oi. Que pariu, vocês, hein, cara? Vocês são uma vergonha mesmo, cara. Vocês são uma vergonha. Que eu saiba, dois sou eu. Então tá. Tanto faz, vamos lá. Não, tanto faz não. Dois. Ah, três. Tá bom. Dois. 10 anos depois, dois. Não, eu achei que o Tibu ia conversar de novo, que eu cortei ele. Ah, meu Deus do céu, vamos lá então. Um. Dois. 3, 4. Vamos ter que começar de novo porque eu não vou ter audácia pra gravar. Velho, eu ainda acho que a gente deve fazer um cast sobre ursinhos carinhosos, porque toda vez que a gente vai essa contagem regressiva, eu lembro da musiquinha dos ursinhos carinhosos, velho. Vou ter que pagar o negócio aqui. É isso aí, tem que apagar? Não, eu vou deixar. Pode deixar, pra apagar tudo pago, não faz. Tem material pro off-topic.